Começa agora na Rio Sul Rádio, Criadores e Criaturas, com DJ Nandão. Muito boa noite, amigos. Está começando mais um Criadores e Criaturas e o programa de hoje é especial novamente. Hoje é um programa só com clássicos do pop rock brasileiro. Hoje vamos ter covers de Barão Vermelho, Lulu Santos, Rita Lee, Tim Maia, Erasmo Carlos, Legião, Raul Seixas, e tá muito bacana. Vamos começar esse programa. Aí, tem outra coisa, né? O programa de hoje vai deixar aflorar meu lado DJ de novo. Geralmente eu toco aqui umas coisas mais cadenciadas, mas hoje tem alguns remixes, inclusive esse aí que você já tá ouvindo, que é uma cover que a Marina Lima fez para Preciso Dizer Que Te Amo, do Cazuza. Gravada pela primeira vez pelo Cazuza, a parceria eu acho que é dele, do Frejá e da Bebel Gilberto. Então vamos lá, vamos começar o Criadores de hoje, Pop Rock Brasil na cabeça. Thank you.

criadores e criaturas. Muito bom, esse aí foi o Cidade Negra tocando Tudo Azul do Lulu Santos. Antes teve o Kid Abelha com Na Rua, Na Chuva, Na Fazenda, gravada originalmente pelo Hildon. Também teve o Biquíni Cavadão com Quem Me Olha Só do Barão Vermelho. E coladinho, abrindo o programa, veio Marina Lima gravando Preciso Dizer Que Te Amo do Cazuza, numa versão remix. Bom, vamos seguir agora com mais clássicos do pop rock Brasil. Com artistas das antigas agora. Vamos fazer covers de Erasmo Carlos, Rita Lee, Tim Maia e Pepeu Gomes, que é esse primeiro que você vai ouvir agora, na voz do Pedro Mariano, fazendo música, jogando bola. Maneira, fazendo música, jogando bola, e aprendi a brincadeira, fazendo música, jogando bola como todas as crianças, que nada sabem, que sabem tudo. E aprendi a brincadeira, fazendo música, jogando bola. Só queria alegria, era de noite, era de dia. Foi brincar de aprendiz, oh, oh, saquei a vida e sou feliz. Vivendo dessa maneira, fazendo música, jogando bola, e aprendi a brincadeira, fazendo música, jogando bola como todas as crianças, que nada sabem, que sabem tudo. Que aprendi a brincadeira, fazendo música, jogando bola. Alegria, era de noite, era de dia. Foi brincar de aprendiz, oh, saquei a vida e sou feliz. Se tiver, vê se me deixa em paz, eu quero mastigar. criadores e criaturas. Precisa de um homem pra chamar de seu, mesmo que esse homem seja eu. Um homem pra chamar de seu. Criadores e Criaturas, especial Pop Rock Brasil. Você acaba de ouvir Pato Fu cantando Mesmo Que Seja Eu, do Erasmo Carlos. Música que também já foi gravada pela Marina Lima. Marina que abriu lá o nosso programa. Teve antes o Paralamas cantando Você, do Tim Maia. Teve também o Metrô com Tititi, da Rita Lee, que foi inclusive tema da novela Tititi. E abrimos a sequência com Pedro Mariano fazendo música, jogando bola, do Pepeu Gomes. Vamos pro intervalo e quando a gente volta com o Rapa, com covers de Erva Doce, Fausto Fawcett, Vinícius Cantuária. Aguenta aí que tem muito mais. Não saia daí. Criadores e criaturas, volta já. Criadores e criaturas, com DJ Mandão. Criadores e criaturas, especial Pop Rock Brasil. Vamos agora então com o Vapor Barato da Gal Costa numa versão remix gravada pelo Rapa. De longe é formosa, é toda recalcada. A alegria alheia incomoda. Venenosa, erva venenosa, é pior do que cobra cascavel. Seu veneno é cruel, cruel, cruel, cruel. De longe não é feia, tem voz de uma sereia. Não a toque, ela é má, pode até te dar um choque. Venenosa, erva venenosa, é pior do que cobra cascavel. Seu veneno é cruel, cruel, cruel, cruel. Se porta como louca, achata bem a boca, parece uma bruxa, um anjo mau. Detesta todo mundo, não para um segundo. Fazer maldade é seu ideal. Oh, oh, oh, oh. Ah! Ah! Ah! Como um cão danado, seu grito é abafado. Mentirosa, Deus do céu, como ela é maldosa. Venenosa, erva venenosa, é pior do que cobra cascavel. Seu veneno é cruel, cruel, cruel, cruel. Se porta como louca, achata bem a boca, parece uma bruxa, um anjo mau. Detesta todo mundo, no mundo cão, casada com um figurão contravenção. Sou famosa por andar no cavalo branco pelas noites suburbanas. Sou famosa por andar no cavalo branco pelas noites suburbanas. Toda lua, toda lua, toda lua, toda lua. Matou um figurão, foi pra Copacabana, roubou uma joaninha. E pelo rádio da polícia, ela manda o seu recado. Pelo rádio da polícia, ela manda o seu recado. Get out! Pode vir. Polícia Belco Roxo, de Duque de Caxias. Polícia Madureira, Polícia Teodoro. São Cristóvão, Bom Sucesso, da Benfica, da Pavuna, da Tijuca, de Quintino, do Catete, Grajaú. Polícia do Flamengo, Polícia Botafogo, da Barra da Tijuca. É, polícia, polícia, polícia, polícia pode vir. Por quê? Meu nome é Cátia Flávia, eu vou te vandir a já, me escondi aqui em Copa. Meu nome é Cátia Flávia, eu vou te vandir a já, me escondi aqui em Copa. Meu nome é Cátia Flávia, eu vou te vandir a já, me escondi aqui em Copa. Saltar comigo alto, todo mundo vai. descer teu coração. Salta comigo alto, todo mundo vê. Eu quero só você. Eu quero só você. Muito bom, não falei que o meu lado DJ tava aflorado hoje, olha, Capital Inicial Remix, antes teve a Fernanda Abreu, também numa versão remix de Kátia Flávia, do Fausto Fawcett, Capital gravou Só Você, do Vinícius Cantuária, antes ainda teve a Rita Lee com Erva Venenosa, a versão em português, ela foi gravada pelo Erva Doce, mas a música original é da banda The Coasters, e chamava Poison Ivy. É isso aí, criadores e criaturas, também é cultura musical. Abrimos o bloco com um remix do Rapa para Vapor Barato, da Gal Costa. E vamos em frente agora com nossa última sequência. E essa sequência começa com uma cover bem legal de Legião Urbana, com Léo Jaime cantando Índios. Vamos lá, vamos ouvir. Criadores e criaturas. Quem me dera, ao menos uma vez, ter de volta todo o ouro que entreguei a quem conseguiu. Sei que era prova de amizade se alguém levasse embora até o que eu não tinha. Quem me dera ao menos uma vez esquecer que acreditei que era por brincadeira, que se cortava sempre um pano de chão de linho nobre e pura seda. Quem me dera ao menos uma vez explicar o que ninguém consegue entender, que o que aconteceu ainda está por vir e o futuro não. Mas como era antigamente. Quem me dera ao menos uma vez provar que quem tem mais do que precisa ter quase sempre se convence que não tem o bastante e fala demais por não ter nada a dizer. Quem me dera ao menos uma vez que o mais simples fosse visto como o mais importante. Mas nos deram espelhos e vimos o mundo doente. Ao menos uma vez entender como um só Deus ao mesmo tempo é três. Esse mesmo Deus foi morto por vocês. É só maldade então deixar um Deus tão triste. Eu quis o perigo e até sangrei sozinho. Entenda, assim pude trazer você de volta pra mim. Quando descobri que é sempre só você que me entende ao fim. E é só você que tem a cura pro meu vício de insistir nessa saudade que eu sinto de tudo que eu ainda não. Ao menos uma vez acreditar por um instante em tudo que existe e acreditar que o mundo é perfeito e que todas as pessoas são felizes. Quem me dera ao menos uma vez fazer com que o mundo saiba que seu nome está em tudo e mesmo assim ninguém lhe diz ao menos obrigado. Quem me dera ao menos uma vez como a mais bela tribo dos mais belos índios não ser atacado por ser inocente. Eu quis o perigo e até sangrei sozinho. Entenda, assim pude trazer você de volta pra mim. Quando descobri que é sempre só você que me entende do início ao fim. E é só você que tem a cura pro meu vício de insistir nessa saudade que eu sinto de tudo. tudo que eu ainda não vi. Mas nos deram espelhos e vimos o mundo doente. Tentei chorar e não consegui. Brasileiro e brasileira, a solução pro nosso povo eu vou dar. Negócio bom assim ninguém nunca viu. Tá tudo pronto aqui, é só vir pegar. A solução é alugar o Brasil. Nós não vamos pagar nada. Nós não vamos pagar nada. Tudo free, tá na hora. Agora é free. Vamos embora. Tá lugar, os gringos entrar. Esse imóvel tá pra alugar. Os estrangeiros eu sei que eles vão gostar. Sonha é o jardim do quintal. E o dólar deles paga o nosso mingau. Nós não vamos pagar nada, nada, nada, nada. Nós não vamos pagar nada. É tudo free, tá na hora. Agora é free, vamos embora. Tá no lugar, os gringos entrar. Esse imóvel tá pra que eles vão gostar. Tem o Atlântico e tem vista pro mar. A Amazônia é o jardim do quintal. E o dólar deles paga o nosso cruzado. Nós não vamos pagar nada. Nós não vamos pagar nada. É tudo free, tá na hora. Agora é free, free, free. Vamos embora. Tá lugar, os gringos entrar. Esse imóvel tá pra. Acho que eu não sei, não. Eu não queria dizer. Tô perdendo a razão. Quando a gente se vê, mas tudo é tão difícil que eu não vejo a hora disso terminar e virar só uma canção na minha guitarra. Tentamos esquecer. você assim. Nunca meu não, ou não. Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Oh, oh, me suja de carinho, me põe na boca o mel. Louca de amor, chama de céu. Oh, oh, e quando sai de mim, leva meu coração. Você é fogo, eu sou paixão. Você é luz, é raio, estrela e luar. Manhã de sol, meu iaia, meu ioiô. Oh, oh, você é assim. Por essa aí ninguém esperava, né? Mas o Criadores e Criaturas não é um programa preconceituoso e aqui rola até isso. Cover de Fogo e Paixão do Vando na voz do Jota Quest. Antes teve a Patrícia Coelho regravando Eu Te Amo Você, que é uma música da Marina Lima junto com Kiko Zambianchi. Foi gravada inclusive pelos dois separadamente e também em conjunto. Teve o Camisa de Vênus com sua Aluga-se, do Raul Seixas. Aluga-se, que também já foi gravada pelos Titãs. E o Léo Jaime cantando Índios, da Legião Urbana. Índios, que também já foi gravada por outro artista, no caso, o Lulu Santos. Só que a versão do Lulu ficou dance e essa do Léo Jaime ficou tranquilinha, só no violino e tal, bem bonito, bem legal. É bom que essa música, nessa versão do Léo Jaime, dá pra gente perceber bem a letra, né? Prestar bem atenção na letra, que é muito legal. Gente, acabou. Rapidinho, né? O programa, quando tá bom, passa rápido mesmo. Semana que vem tem mais. Espero vocês aqui às 19h no nosso horário de verão com Criadores e Criaturas. Valeu, um abraço. Rio Sul Rádio apresentou Criadores e Criaturas com DJ Nandão.